3, chama a torre, 118.95, padrão acionamento, taxa de colagem, 1011 no ajuste, 8.4 Charles, bom voo. Passando direito no 21-1, no solo 26. 29, né? Já levando a alfa, livre de colagem da 17, vai ter 140 graus no 1-9, ajuste no 0 no 1. Mais chame táxi, isso que eu tinha até o tchau. Até o tchau, me escuta. Só para ter o uísque, até o tchau, me escuta. Confirma qual é o tipo de aeronave? Sérgio. Comandador Alfa, corredor Axé, ao passar sobre o farol de Itapuã, chama o controle 1998, decolar, confirma, 1935, decolado aos 28. Sobre a vertical de Itapuã, chama o controle 1935, grato, November Alfa. 1935, grato, November Alfa, chegando ao farol de Itapuã. 1935, já não lembro Alfa. C3 no 5, livre pouso, pistão 0, vento é 120 graus, 099, e o ajuste é 10 no 1. Confirme, já baixou e travou? Baixou e travou, acho mesmo. 6390. 7, à direita, aeronave no corredor achando, vai interferir. Charlie 150. Centro, 6392. ótimo táxi, 2230. Direito no 21, no solo 32. Direita 1, 2, 1, onde vai água? Direito no 21, no 1, no salão 3 metros. 2211, gol 12500. Fala, boa tarde, gol 255, livrou? 5520, táxi Alfa, minha posta na Juliette. Alfa, posta na Juliette, gol 12. Não, 3144, livre pouso, pistola 0, veta 130 graus 09, 809. Livre pouso 10, 3144. Capitão Golfo, ponto de espera da Papá, reposte pronto. Gente, aguardando. Reporte para ataque. Música tchau tchau. Passaredo 2230, alinhar e manter a partida cabeceira deslocada na 90, agilizando em Manaus. Confirmando, manter a posição. Passaredo 2230, desconsidere e manter a ponto de espera. Salvador, boa tarde, 3240. 3144 direito, no 211, salve os 38. 111. Tá, 3144. 3144, estou dobrando a direita, 3144. 3290, nós escutamos da torre. Afirmativa, né? Escuta estabilizado. E acha o conflito? Baixada travada. 3 pouso no 0, 21, 30 graus, 09, Papá Golf, mantém o ponto de espera da Papá, aguarde suas horas. Pedro 2230, tá visual com a aeronave da Tânia, 2320, na curta da Nozona? Tá, afirmativo, 2230. Faz a passagem do tráfego, vai alinhar e manter a partir da cabeceira projetada da 17. Metros, primeiro, da 10 está agitado? Afirmativo. Conforme o Natan, 380 metros iniciais ter agitados. Romeu, Juliette, Arancha, depois dele. Alcrim 290, direito na 211, sala aos 4-1. Papão, meu hotel Juliette Vieira, a mil pés, Manati. Autorizado, decolagem 97, axé, caixa prego. Acionado o código 01117, controle 598. O 2830, número de decolagem 90, retorno 400099, o registro 09. Para o acionamento da decolagem, Mi 11, bom voo. Novo 3290. Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, está 3290, obrigado. E a Oscar, mantenha a posição da Oscar, que eu vou isso que até o Charlie. Chama táxi. Registro 0, decolado aos 4-2, controle 1, 935. 935, passarelo. Vamos até a cabeceira 97, devido ao aeronave decolou no mesmo perfil de saída. Aguarda 2 minutinhos após será autorizado na sequência. Mantém a posição. certidão no 7, o vento é 120 graus, 1 nós, o ajuste no 0 no outro. Papagufo decolar 247, controle 1-1935. Novo, 1935. A aeronave decolou à sua frente, deu o mesmo perfil de saída, porém a performance é bem inferior. A gente está dependendo do controle para autorizar a sua decolagem. Guarda aí um minuto. Encerra a versão, Meus cabras, por si. Você vai passando o passo que tem a sua, seu lado vai estar no seu circuito. São todos os passos da massa, Meus cabras. Meus cabras, autorizado o cruzamento do eixo da 1-0, reporte liberando o eixo. Arro. Confirma o pátio? É mata, né? Tchau, número 2 no ponto de espera, até o Juliette Serra. Whisky até o Charlie, autorizado a alinhar e decolar da 1-7, o vento é 1-20 graus, 1-0 mais, o ajuste 1-0 no 1. Vai manter a proa até 3 mil pés, após sair da água olhando. O ajuste no 0 no 1. O Oscar Bravo, condição de direto, parte da mata? Afirmativo, senhor. Direto taxi da data, vento 1,90 graus, 1,0 nós, oriço 1,0 no 5, fica até a aeronave. A aeronave iniciando a decolagem da 1,7 e o helicóptero em ponto de espera da Oscar. Então, Juliette Serra, ele é manter cabeçura no 7. Oscar Bravo, helicóptero Sikorsky, que já está alinhando na cabeçura no 7, Catã. Sim, Bravo. Hotel Charlie, decolado aos 5-1, chama controle, 1998. 1998, 1935. É solo controlado, Romeu Oscar Bravo. Carro. Hotel Juliette Serra, com o do Axé, o vento é 1,20 graus, 099, o ajuste 1,0, Nuno fica atento aos 3 de turbulência do aeronave que decolou à sua frente. Bravo Eco 4-0, Axé meu 10. Oscar Bravo, solo controlado, frequência livre. Hotel Juliette Serra, aciona 01177, Axé 1010 e chama controle, 11935, 01177, corre. 0177, com voo direito, com a Axé, chama controle, 0935, obrigado. 4, na nave da 10, igual a Ramos. Pode 64, continua a aproximação, reposta em checar. Pode passar. Afirmo, gol 1964, tráfego avistado, livre pouso, pistão 90, vento 190 graus 99, cabeceira deslocada 380 metros, com ajuste 109. 1011, livre pouso na 10, paciente da cabeceira deslocada, 964. Autorizado Natal, via 3090, após conforme rota, nível 370, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue o perfeito de saída Puca, transição Zipar, aciona 5460, controle 119, decimal 35. Puxa para a aproximação, que é legal no 01, agora pista livre, lento 120 graus, com outra. Deixa eu ver. Guarulhos 340, pronto, cópia. 3805, autorizado, Guarulhos, VP 10, após conforme rota, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita, segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5441, controle 119, decimal 35. Salvador, 964, boa tarde, segue via Alfa Juliette, portão 10, parte 1. Alfa Juliette, portão 10, parte 1. 3805, apenas confirmando, segue na Uniforme Zulu 10, após conforme rota, decola da 10, primeira curva direita. Saída permanece da Hélio da Motiva. Thank you. Salvador, muito boa tarde. Azul 41 no meio, está estabilizado a RNAV da 1-0. Esse Azul 41 no meio, continua aproximando a sua galera. 1-0 no 1-0 continua a aproximação. 1-0-0-8, nós estamos 0-3. Dirija direita, chama-se a Lama 201. 1-0-0-8. 008, boa tarde, segue Alfa Juliette, portão 841. Alfa Juliette, 8, 2008. Tom 116, checa trem, informa cabeceira deslocada a 380 metros, pista 0, livre pouso, o vento no 30 graus, 99. Ah, Fiat, baixou, travou, está ciente da cabeceira, pouso autorizado no 0, 4, 1, 6. Autorizado Guarulhos, estiver preso no 1-0, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue o princípio de saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5476, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 360, aumenta o plano, decola 1-0, curva direita, da El, Leda, Leda, Motiva. 5476, transporte, sinal 35, controle, protegeu 163, informação na Alcântara, era o portão 5. 6315, transponde 5476, reporta, pronto. 5476, encontrará, o SMA, 6315. Tomando uma tarde, azul 41 no meio, ele Bruno, é 5. Azul 41 no meio, é boa, segue via Alfa, é boa tarde da Juliette. Alfa, segue via Juliette, encontrará. Oi Salvador, boa tarde, voo 1164. Voo 1164, deixa eu ver se eu Então, obrigado pelo serviço, sem levar mais 0 1, confiar no seu trabalho. Primeiro com o baixar de checagem, Aerostar. Boa, segue via Alfa, repórter da Juliette. Alfa da Juliette, boa noite. Olympus 04, confirma a matrícula. Olympus 04, pronto, cópia. Cui 04 autorizado Natal, afasta na radial 175, 1550 milhas, após seguir conforme rota, nível 055, segue com o plano Zulu, decola da 10, primeira curva esquerda, segue corredor forte, restrito inicialmente 1 mil pés, aciona 5465, controle 119.35. Quatro procedimento correto, reporta para estacionamento. Queda, segue correndo forte, ok? Setor norte. Confirmando, eu possuo o plano do FAB 7204, seria Olimpo 04? Confirmando, Olimpo 04, destino Natal. Polo 64, Porto 7. Polo 64, Juliette, Portão 7, Pachorro. Machuno, portão 7, volume 64, Juliette. Tá, Bruno, 1256, Recife 118, 2 horas e 20. 1256, direita, indo até o ponto de esfera, lá, torre 118, decimal 95. Ajuste 10, 11, bom voo, 1256. Direita, indo, 2895, obrigado, bom dia. Olimpo 04, na escuta? Irmão, corrigindo, segue de... Após decolagem, direita e direto na radial 175, 150 milhas, coordenação com o controle Olimpo 04. Reporta para acionamento Olimpo 04. Máximo ataque Olimpo 04. 56, lindo, pela pista 10, a partir da cabeceira deslocada 380 metros, o vento no 20 breve. Aí decola na 10, com 1256. Posição do código 18, chama o controle em 1-9-35. 1935, 35 cuidado, boa. 04, me escuta? Queria confirmar se irá efetuar evoluções na área, se é Bravo Romeo 204? Como se já foi solicitado o controle? Você está com controle para esta guarda, Link 04? Quatro confirma o problema, estamos de volta. Zero quatro, autorizado táxi, chama na hotel, ajuste no 011. Como é o Ocean, obrigado. 315, ao 05, você está gastando. É 315, no 5, total de falta? Não. Só daqui 2 minutos, ali. Gente, reporta quando estão de volta, a aeronave que irá iniciar o táxi ingressará na Juliette, ok? Peço que aguarde, metrô e não sei. Gente, então foi. Vai aguardar. Jovem, 3, boa tarde, mas tem escuta, prepara da Hélio de Rui. Na escuta. O fim da área de ativação e o término da área? Só um que legal no 09. Então, Olimpo 04. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama. 3805, totalmente pronto. Não. 3805, é o número 2 do setor, aguarde. 05, informo que aguardarão o táxi do Airbus da Avianca, puxando no 5, devido ao perfil de saída e destino.